Tranquilo. Eu tenho 5.000, estou mantendo 4.000 pés. Mantenha 4.000 pés, Gil, que você comer. Mantendo 4.000, Gil, que você comer. Senhor Salvador, o Gol no 399, mantendo o eixo de decolagem. Gol no 399, após 3.000 pés, direita na proa de Leda. Submantenho 360, vigilância radar. Para o 360, 3.000, proa de Leda, 7. Tantri, 190, 2.000 pés, autorizada final no 0. 2.000, reporte nada. Azul 4206, redução de velocidade para 2109. 2109, 4206. Gol no 075, velocidade em 230 nós. 2. Gol no 601, velocidade em 210 nós. 110. Gol no 395, complete final, chame Torre, no 86. Torre 286. Gol 395. 059, ajuste no 096. Pista molhada, senhor. 50 0 de pronto. Informação, estou 3 contando a milha, 130 pés. Copiado, senhor. 217, sempre Recife, em 1251, alternado no 3325. 251, 3325, volta 3217. Azul 4206, devido a sequenciamento, o programa espera na posição ITAP. Aguarde de 1 a 2 esperas. Checado. Boa tarde, Gol no 395, tráfego avistado, ajuste no 016, confirme, senhor avistado. Ainda não, senhor. Ciente, número 2 para pouso, continue para expansão, reporte avistando, Gol no 395. 395, reporte avistando. Gol no programa, espera na posição Pelô, número 5 na aproximação. Espera na posição Pelô, no 601. Mantenha um ponto de espera, senhor. Em espera, a programação de uma espera, Papa Golf. Oi, Gol no 075 também, programa espera? Ainda não, aguarde. Vai, Gol no 075. Táxi aprovado via Alfa e Delta, chame na Delta para o cruzamento 1028, Joker 20. 160, intercepta final. Mantenha 4.000 pés, tem tráfego à sua direita, 1.000 pés abaixo. 160, Joker 56. Negativo, senhor. Você tem a nave a 4 milhas do parapouso, pista no zero. mil pés, autorizado a final, pista no zero. Joker 56, 2.000 pés. Papa Golf, complete curva pela esquerda na proa de Duna, para a final. Golf na proa de Duna, completando pela esquerda. Trip 5219, razão de subida. 1.000 pés. 1.000 pés, Gol 1075, razão de descida. 1.500 pés. 395, vistou 700 pés. Gol no 395, pista liberada, pouso autorizado na pista do 0, vento 060 graus, 049, Gol no 395. 395, teve ponto, 1-0. Sete final. 2 também é boa, 3195. Puta, 3195, tem condições de decolar tão logo autorizado? Positivo. 3145 visual com Gol agora, curtíssimo final, pista no zero. Qual aeronave? Após o pouso do mesmo ali, mantém pista no zero, agilizando manobras na medida possível, tá 3145. Mas a passagem ali mantém, 3145. Em Itape. 070, foi antes, era em Itape, 073. Trip 5219, só proa. Vou na rua. Tráfego posição de 12 horas, 14 milhas, mesmo nível, deslocamento norte, 737-800, trip 5219. Tem certo do tráfego, trip 5219. Joker 56, no localizador. Joker 56, final, torre 186. 186, torre, 56 graus. À direita e antes da Alfa, chame Solo em 121, 9. Afirmativo, livre na próxima direita e antes da, de ingressar, 1219. Joker 20, por gentileza, passe agora a frequência 1219 do solo. Ciente, Mike Juliette Romeu, qual altitude? 500 pés, senhor. Ciente, na escuta. Escuta permanente, Romeu. Solo, voo no 395. O 395, tá visual com o tráfego da Força Aérea taxiando? Afirmativo, dá passagem ao mesmo? Afirmo, dê passagem ao mesmo e me chame antes da Juliette. Afirmativo, segue e me chama antes da Juliette após a passagem do colega. Escuta, vou zero. Escuta? Zero, não escuta? Gol 925 para autorização Brasília. 925 autorizado plano para Brasília, nível de voo 360, via peso Luno 7. Subida Árvore Elefa, curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5573 e o controle em 1208. Confirme após a essa ordem. Como instruído, permanece em espera, descenda 4 mil pés. 4.106. Seu próximo na sequência, aguarde liberação. Sim. Gol no 399, Centro Recife, 1251, alternado, 1-3-3-2-5. 25, 1-3-3-2-5, voa. Gol em 1-2-0, bom voo. 208, boa. Passado direto, Vitória da Conquista, 3-5-2-1-9. Gol no 601, curva pela direita, por 180, limite ao localizador. Senhor Salvador, uma boa tarde. Tá 3145 na sua escuta. Tô 3145, boa tarde. Saída da El, contato radar. Sabe, mantenha o 340 vigilância. Primeiro, pra El, leia também pro seguinte até o 340, tá 3145. Vista a próxima interseção à direita. E antes da Alfa, chame solo em 121.9, até 3190. Joker 5-6, marcador externo, que não vai estar travado. Copiado, continua a aproximação, aguarda autorização, Joker 5-6. Aguardando, Joker 5-6. 3159, direita, correção, então 3190, direita no 219, antes da alta. 1075. 060, 1075. Pagou por velocidade? 170. Ciente, no 601, velocidade? Para 1-8-0 nós, desça para 2 mil pés, mantendo pro até o lock no 601. Pode para o cruzamento. Prossegue ver a reposta antes da Juliette. Pisado na pista no 0, vento 070 graus, meia dúzia de nós. Pista molhada, senhor. Joker 5-6, bem baixado, travado. 7 da pista molhada. Trip checado, VIP checado, senhor. 5-6. Zoom 4206, desce para 2 mil pés. 2 mil pés, 4206. Salvador Ultra 3145. Na escuta. Vai manter a proa 270 por 10 meses, sempre da formação, à nossa esquerda. Gente, reporte na proa de Leda. Reporte na voa do Leda, até 3145. Azul 4206, complete curva pela esquerda. Na proa 040 para o lock. Pela esquerda, completando 040 para o lock 4206. 601, novo vetor à direita para manter a separação. A proa 210, limite permanece o lock. O senhor vai seguir o Charlie 402, que está a 12 horas em 5 milhas, a 2 mil pés no lock, voo no 601. 601. Joker 5-6, DA, visual, prossegue. Ciente, pouso autorizado no 10, senhor, vento 070 graus, 05 nós. 5-6, de pouso. Eu acho que vou para golfe. Golfe. Correio, Papa Golf. Papa Golf, prossiga. No localizador. Chame externo, senhor. Vou chamar. Luna 075, a gente mantém 060. 075 da Gol, curva pela sua esquerda na prua 40040, fica limitado pelo localizador, velocidade 180 nós. 040, limitado pelo localizador, velocidade 180 nós, da Gol no 075. O Joker 2-0, na retaguarda do Joker 5-6, autorizado o cruzamento da 1028, Pátio Militar, chame pista livre, o Joker 2-0. Trolley, Delta 3145. 3145? Atua, Leda. Leda, tente. Azul 4206, nessa prua intercepta o localizador final no zero. Gente, autorizado ILS 4206. O Gol no 075 desce para 3000 pés, ajuste no zero no meia. 3000, ajustado 1016, Gol no 075. Golf Simbra. Oscar, Papa Golf, tráfego ainda não avistado, ajuste no zero no meio, continue a aproximação, reporte quando avistando o trem baixo travado, Oscar, Papa Golf. Golf. 601, complete final, chame turno no 86. É, agora. Posição 5. Controle, o papapá, mas ele é chamou, mantém a vertical da BR-324, vai até Simões Filho. Muito trânsito, chefe? Sim, 1000 pés, visual. Copiou o Mike Lash chamou? Copiei, você está me recebendo? Agora 5%, senhor. Está mantendo a vertical da BR-324, vai manter até Simões Filho. Ciente, tem muito trânsito aí? Bastante, está congestionado desde a paralela até a gente vai ver até o pedágio como é que tá, mas tá tudo parado, viu? E do Feira Salvador, começa a parar ali no acesso norte, fica tudo parado, até a paralela, a área do rodoviária toda. Ok, ciente. Gol no 075, 2000 pés, nessa prua intercepta final, pista no zero, segue o... Embraer 190, que está à sua frente em 5 milhas. 2000, nessa intercepta, seguindo Embraer 190, Gol no 075. Otan 3145, Centro Recife, 1251, alternado no 3325. 125, Gol no 3325, boa. Boa. Localizador estadizado, 4206. 4206, final, chame torre no 86. 86, boa. Boa. Boa noite, Gol no 601, tráfego ainda não avistado, ajuste no 0 no 6, senhor. Número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde sua direção no 601, reporte quando avistando. Gol no 601. Confirme. Reporte no 022, ready for push and pass. Cliente, pushback and start, by Portugal, report ready for taxi. Clear for push and start, ready call for taxi, reporte no 022. Torre Boa Azul 4206 na final, uma milha para Duna. Copiado, 4206, chame no externo, 4206. 06. Papa Golf, seu solo foi aos 35, libere via Eco ou Fox. Eco ou Fox, chame solo em 121.9, Oscar Papa Golf. Joker 56, na retaguarda do Oscar Papa Golf, que acabou de pousar agora na pista 0, tem livre cruzamento da pista 1028. Chame livre na pista o Joker 56. Pistou, gol no 601. Gol no 601, não continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso no 601. 601. Localizador, gol no 075. Gol no 075. Complete a final da pista no 0, chame torre no 86. Não, é boa. Boa. Prossiga. Vá pro pad 3. Está, tá ok, tá autorizado do via alfa e posta de sadilha. 275, tráfego ainda não avistado, número 3 para pouso, chame no externo, senhor. Chama no externo, vou no 075. Está levando a Simões Filhos na vertical da BR-324 e vai com o Pro de Salvador. Prossegue via BR-324 na minha escuta, Mike Jet Romeo. Via BR-324 na escuta permanente, Romeo. Externo baixado travado, 4206. 4206, tráfego avistado, ajuste no 0, no 6, número 2, correção. Continue com a expansão, reporte avistando, senhor. Gente, vai reportar, 06. Voo no 601, no solo 37, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 9, gol 1 no 601. Passa à direita, 219, gol no 601. Poderia repetir, por favor? Tá muito baixa a transmissão, repita. Meia, tráfego avistado, vento variável com 2 nós, ajuste no 0 no 6, fonte na aproximação, aguarde pista livre. 0 no 6, aguardando. Salvador, boa tarde, gol no 601, no livro da Gol 601, táxi autorizado, Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, gol 601. Pista no 0, vento variável agora com 3 nós. 0 no 0 grau, 03 nós instantâneo. Pouso autorizado, vento correção. Ajuste no 0 no 6, pista molhada. No 0 no 6, livre pouso, 4206. Baixado travado, voo no 075. Voo no 075, tráfego ainda não avistado, no 0 no 6, agora o QNH, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde autorização, voo no 075. Voo no 0 no 6, aguardando autorização de pouso, voo no 075. Olha, o papapá, Mike Gillette Chomel, tá mantendo a vertical da BR-324 e solicito cruzamento pro setor sul. Assim que autorizado, por favor, reportar. Livre? Livre, dá presente, então tá livre o cruzamento pro setor sul. Mike já chamou. 9, boa. Não é necessário não, porque o tráfego vai pro parte 3, tá ok? Paulo, Salvador. Boa noite, 4246. Vem pro 4 Bistro 206, prossiga via Alfa, repartindo sua Juliette. Confirme, avistando, trem baixo travado? Confirmante, avistado, baixar travado, atualizado por 90, vou 10 da 5. Possible 011, correction, 022, ready for taxi. Clear taxi via 811, in general, phone holding point, contact tower 118, this is my taxi. Fine, here and also holding point, 110, tower, second taxi. Mike, Juliet, Romeo, Sente, prossegue com a pouso? Sinal na terminal, senhor. Confirme? Existe alguma possibilidade de eu permanecer na vertical da Avenida Paranela? Autorizado. Tipo, no, na aproximação da final da 10? Autorizado. Autorizado, então. Fico condicionado ao tráfego. Muito grato pela colaboração. Salvador, boa noite, chamou 075, vamos ver. 075, prossiga via Alfa, reporte da Juliette. Segue o taxi, reportará da Juliette, 0075. Pelo azul, 4206, tem ingresso na Juliette. 4206, tem que aguarde. Posso que a Papa Golf não me escuta? Tira uma dúvida pra mim, por favor. Qual que é a distância pra Itaberaba, onde que o senhor tava? Salvador pra Itaberaba? Ah, tá ok. 90, né? Tá ok, ciente. Portugal 022, the taxi is via Apron, okay, sir? Do you have conditions to make 180 in this position? Negative, Portugal 022. Change. Ingressa via aquilo, por favor. Via aquilo, 1075. Já ouvi o Tutu e a Ara. É bom, Tutu. Turn left now, sir, and proceed your text via April. Via left, ok? Informe, pode subir o Tutu. O 1075 desconsidera a última, para seguir via Alfa mesmo. Eu segue via Alfa, chamando da Juliette, 1075. Ingressar na circuito da 197, ok, pela direita. Chame turno 186 para a instrução de pouso. 186, grato. Papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, senhor. Tá, esse livro no eixo da final da 90 para ingresso no circuito da 197 pela direita. Ciente, livre circuito, chame base para final, pistão 7, Mike Juliette Romeu. Livre circuito, vai chamar na base para final do, da 17, Romeu. Controle Salvador, boa noite, 23560, informação e uniforme. Então 3560, acione identificação. Chegada Mari, desce e mantenha 050. Sente, chegada Mari, desce nível 050, tá 3560. Juliette Romeu, livre pouso, 17, vento variado 3. Livre pouso na 17, Romeu. Just to confirm, you have, there's no way now that you can turn left and proceed by main apron, is that right? Yes, sir, I passed already the main apron, so I am not able to do that. I copy that, sir, so maintain position. Maintaining position. Confirme a última aeronave agora na Juliette, correção na Alfa, para ingresso na Juliette, o Gondo 075. Afirmativo. Gondo 075, por gentileza, tem condições de efetuar 180 e ingressar na Kilo via parte 3, senhor? Salvador, boa noite, Juliana 6146. Confirme. Controle Salvador, boa noite, Ocean 6143. Ocean 6143, acione identificação. Chegada bomba, desse mantenha 4000 pés, 1096. 4000 pés, 1096, 6143. Estou na bata. Gente, seu solo aos 47, frequência livre. Tá, tô livre. Car for you in order to back your position into the main apron, so stand by for a second. Okay, thank you very much. I'm requesting Fayero towing cart to tow you backwards into the main apron again. Confirm if you'll have to cut off the engines. No, negative, sir. Eu não tenho necessidade de cortar os motores. Basta que venha ao trator e puxar-me para aí 3 ou 4 metros atrás e eu já consigo sair. I copy that, sir. I'm just requesting the towing cart to Fayero. Just a second. Obrigado. De acionar posteriormente.